canal Festa das Aparelhagens. DJ Tonelada. É pressão pra todo lado. Tu sabe, parceiro. Terminou comigo, caso me saí, perdeu. Já tava linda, para das amigas, que é eu. Oi, que é eu. Vocês! Elas vão provar. Os moleque da Kina e do FB tá aqui também. Bora, Patrick! Elas vão provar. Oi, do gosto que tu perdeu. Elas vão provar. Quero ouvir vocês cantar. Tu perdi. É fuga. Você! Que hoje é dia de balada. Meu amigo Nego Drama, ele e o Draminha. É de aluna de paz. É fuga na dona de paz. A bolachada, bolachada, quero tatuada. Que hoje é dia de balada. Minha equipe Santa Terezinha do Biboga tá aqui com a gente. Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. Quem gosta de bagulho doido dá um grito. O jeito foi GDL. Virar o jogo, mudar meu status. Canta, quero ouvir, vai. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso é Naldinho, Gilmax me abandonou aqui. Troco minha Colômbia. Favela por nem. Mas a gente faz a festa. Colômbia. Fui feliz com ela. Fiquei com ela, a gente. Estamos gravando a segunda parte do CD, viu, já? Um abraço também pro Neto, Cascabel, lá do futebol, tá com a gente. E aí, Neto, curtindo, gordinho, tonelada. Aqui, ó. Mega furacão. É funk. Você consegue. Olha o funk, Cossate. Ela só quer quem é do correr. Você Cossate. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti como Maria Bond. Todavia pensa que eu sou bobo e. Meu amigo Bisca, a família dele aliada com a gente. Elas quer que pete. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela só quer quem é do correr. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti. Bora, Curinho, rindo, já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite que eu vou me envolver. Canta, mulher! Já te avisei que eu mato ela sem problema. Porque eu prefiro DJ Tonelada escondido hoje. Que eu vou brotar na tua barra. Beber um drink. Wellington Silva, GDM, bar, galera do Passat Mural. Mulher de verdade. Os moleque da terra firme da equipe Rex e mãozinha. Hoje que eu vou brotar na tua base. Beber um drink. Vai. Alô, Bruno Mil Grau. Comparecer aqui com o Irã Mobi. Coisas da vida. Não ouvi nada. Eu não ouvi nada. Vamos cantar o mais alto que vocês puderem. Vamos cantar bem alto. Solta a voz. Coisas da vida. Canta aí, mãe. Isso complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia. Meu amigo João Abel Mops tá aqui com a gente. Eu tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra... Marivaldo e a sua primeira dama, o Maicon Rayane. Vai sendo a Lady, né? JC Shake. É o melhor. Poxa, quem me viu mais a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez. E bora. Vem sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais uma vez. Pegue minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez. Pegue minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais a vontade da minha ex. É baile de favela. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais. Segue o fluxo aí, marcou lá. Mochila nas costas, radinho na cintura. só caçando tchuca, bonezinho pra trás. Tchuca, bonezinho pra trás, só caçando tchuca. Mochila nas costas, radinho na cintura. De PCX com a tchuca na garupa. Só que só elas vem de lá, de um balo, já vim tá passando na rua. Só que só elas vem... É mil grau com gordinho! Prostituta é prostituta, soca, soca, trepa, trepa. E malandra é malandra, soca, soca. DJ Tonelado. Mas senta por prazer e otai só faz por grana. Ou mais senta por prazer e otai só faz por grana. Um abraço também pro Andrei, das Piriguitas, o Neto Cascabel, lá no futebol, tá com a gente. E a gente tá gravando a segunda parte do nosso CD, viu? Ed Alves, o Geison, Joelson, a Casey também, o Lucenilson. Aldrin da família, os capetões do Cariri. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sair pro chefe da cintura ignorante. Me desculpa, pai. Me desculpa, família real. Hoje eu vou sair pro chefe da cintura. Olha o funk! Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Apaixonei quando eu conheci o Faz. É baile, baile. Aí ele veio. E de jeito me pegou. E de jeito me, de jeito me, de jeito me pegou. E de jeito me, de jeito me, de jeito me pegou. E de jeito me, de jeito me, de jeito me pegou. E de jeito me, de jeito me, de jeito me pegou. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarapos, vou sarapos, vou sarapos, chefe. Vou sarapos, vou sarapos, vou sarapos, chefe da cintura. Amigo Pedrinho Silva da Guajês. Carnaval. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu. Larena. Quero ver vocês fazerem que nem uma festa da rave aí. Faz de conta que vocês estão numa festa do Alok. Sai do chão. Menina swingar, bora! É carnaval! Alô? Tudo bem? Aham. Uhum. Bora swingar, agora! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela é bola gostosa, só que já deu pra você. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem. E aí, chama, já deu certo? Te liguei, deve estar ocupadinho. Já tá com tonelada aqui, ó. Mega furacão. E quem mandou você brincar? Foi ser... E aí, meu parceiro Fábio, tudo certo aí, Fábio? E quem mandou você brincar? Foi ser... Eu vou ficar muito chapado. Vai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou, bateu, balançou, bateu, fudeu, bateu, fudeu. Bateu no teu. Anita, Anita, so glad to meet ya. Pode endoidar, pelo! Vendendo a grama da verdinha falando que eu não tenho namorado. Cima de mim, de... A música da mulher oferecida. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e resume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. DJ Jefferson Miranda, no YouTube, para todo o Brasil. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Mas eu só te faço um pedido. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega! E assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega! Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo. Já vão. Que eu faço. Não. Mas eu só te faço um pedido. Tu sabe. Não encosta, namorado. Só não encosta no meu namorado. Vamos aí também, ele, o Pernambuco Júnior, doidando com tunelada, valeu! Gosta no meu namorado. Para de... Vai descer, meu! Essa aqui, ó! Quem gostou, dá um grito! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Para que ser? Meu bem, dinheiro era o problema e hoje... Vai endoidar um bagulho pra acabar com a cerveja hoje. Me jogar, mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Canta! Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amante. Quero ouvir vocês! Você manda a vontade de bater. Para com isso. Íntimo usado pra bloqueio. O quê? Sempre trajado o rosto. Bora, Patrick! Balão. Esquenta, P.U. Consequentemente vai rolar um pente certo. Tu me indica. Essa noite. Coisinhas daquela mais pra frente. Pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela. Vai! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Família Alcaida, eu gosto dessa aqui, ó. Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Minha coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado com a ousadia, uma guebola de lado. A caça-farra tá no clima. Alô, meu parceiro Zugo! Compromisso pré. Ele, a galera da corrente, tá aí mesmo com o Tunelado, obrigado! No pente. Vocês! Hoje eu saio com a loirinha, mãe, eu tento a loirinha. E minha mãe tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, mãe, eu tento a moreninha. E minha mãe tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, mãe, eu tento a moreninha. E minha mãe tem uma nora pra cada dia. Bora aí, doida! E aê? Peraí que eu não ouvi nada. E aê? No carnaval o que mais vai ter é boca de pelo. Vai ter ou não vai? Pois é, então canta, vai. E aê? Tu tá no APU, tá mamando o bonde inteiro. E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Mas quando se fala em carnaval, se fala em endoidar, né? Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Bora, Mariane. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Casa, não. Casa não, casa não, casa... Quem vai chegar que nem o Fábio Assunção em casa aí? Quem vai amanhecer na rua dá um grito! Asa não, asa não, asa não. Por quê? Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Um alô também para a bebezinha, na Mortela, Gênesis, Bimentinha, a Glaucio, o Wellington. Aqui com a gente já desligou, travou o celular, a senha do WhatsApp é rápida aí. Fica dar um olhar. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Canta aí, quero ouvir. Tu já sabe qual é o complexo da pedra, verdadeiro puteiro. Ai. Vamos. Canta aí. Que tá tudo bom. Galera da facção do álcool, o Evaí, a Dandara, pra... Ariana, Davi, Rapa, Arthur, Carla também, senta, Alexandrinha, é? Senta, Lotinho FB e o Marlinho FB, tá todo mundo aqui, obrigado. Bebezinha da Portela, Gente Pimentinha, Glaucio Wellington Silva, GDM Passante Manã. Alô, mãozinha do Irã. Joga, joga, joga, joga, Dandara, joga, Dandara, joga, Dandara, joga, Dandara. Valeu, Dandara, tamo junto. Vai, vai, vai. Bochechinha sem gracinha. Vai, vai, vai, vai. Essas malandras, assanhadinha. Já já. Quevral, só quevral, só quevral. Já já vou rolar uma pra vocês. Novela, fica doidinha. Então! Então vem sentando aqui. Essas malandras, já é. Assanhadinha. Já é. Rude aí. Quevral, só quevral, só quevral, vral, vral. Vem pra favela. Fica. Galera, tá tirando foto comigo. Se queimar o celular, o problema não é meu. Aqui. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu. O barbudinho tá chegando em Benevides amanhã. Amanhã eu não vou barbudo, amanhã eu vou tirar, vou ficar na zero. Nem eu, que deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabia aquela sentada que você perdeu? Quero minha, B.U. Agora é tudo meu, seu coração faz tum-tum. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com bumbum, bumbum. Primeiras meninas. Bumbum, bumbum, bumbum. A Roberta Alerquina tá aqui comigo. Alerquina! Bate com bumbum. Já é ou já foi? Brincadeira, viu, Alerquina? Fique à vontade! Agora ela só bate com bumbum. De corpo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas. Alô, Duglinha, chega aqui pra bater a foto. Safada, é dá pra mim. É o mãozinha, mãozinha, chega. Menina, oi, safada, bandida. Hoje eu não tô tomando bebida alcoólica, só São João da Barra. Foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que agora! Bora, mão. Salve, salve pro meu parceiro Luciano Lucas Eliseu. Ponte da FB tá aqui com a gente. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Vocês! Safada. Quer dar pra mim? Eu gosto dessa aqui, ó. Cadê o gritinho das mulheres solteiras? As mulheres que querem beijar na boca hoje. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora com a outra mão, mãozinha. Meu amigo mãozinha, valeu. Junto com o Rex, tá todo mundo aqui com a gente. Levado pra tua amiguinha. O nome, filho, eu me esqueci. Olha o meu patrocinador aí, o rei do óculos de Castanhal. Já tá aqui com a gente, ele. Vou passar lá, vou passar segunda-feira lá. Gente, o rei do óculos da Barão é meu parceiro patrocinador do Tonelada. Os melhores lançamentos em óculos em Castanhal é com o rei do óculos. Tá aqui comigo, meu patrocinador. Tu não quer puxar meu saco, pô? Se tu for educada, peraí, peraí. Chegaram com a tonelada, não é nada, tu tem coragem, rapaz, eu tenho sim. Bora ver, se gostarem a gente toca, se não gostar a gente muda. Alanzinho, simplesmente romântico. Você terminou com ele, tá chorando. Agora vai. Quer água com açúcar, oh, meu amor. Só pra galera dançar coladinho pra você arrumar logo uma periquitinha aqui no carnaval. Que a água acabou. O açúcar que tem é só do meu. Ai, meu coração não aguenta, gordinho. Detuna, garoto. Que coincidência, ó. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se amarra. Meu amigo Raul, Tarek, Jaciara, também o Bob Sal, de seguidores da Carreta Malcriada. É, Marco. Mas tem uma opção melhor. Quero ouvir vocês. Quero ver. Antes de desistir do amor. Dança, vai. Então, meu, por favor. DJ Tonelada. Fala, bebê. Se não servir, você joga para o vai embora e diz que... Meu amigo Playboy, ele é a primeira dama. Mas antes disso, eu provo um beijo meu. Essa aqui, eu duvido quem gosta dessa aqui, ó. Alanzinho, simplesmente romântico. Peraí, eu acho que ninguém gostou. Quem gostou dessa aqui, dá um grito aí. Porra, até doido, é o momento certo pra arrumar uma periquita, né, meu irmão? Alanzinho, simplesmente romântico. Gordinho, não te mete, já é casado, já. Já! Quero ouvir você! Meu coração te protege. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Isso aqui é meu, né? Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse é isso vi. Por ela enfim... Alô, Vando! Vando, teu cunhado Sandro tá te esperando aqui, Vando. Vem logo! Senão ele vai te caguetar pra irmã dele. Vem, Vando! Isso vi. Por ela enfrenta sol ou frio. E acabou. Essa música é muita onda, né, meu irmão? Alonso. Ai! Meu coração te procura. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Igual o quê, meu irmão? O Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Tá rindo aí, né, filha? Você tá rindo aí, que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí, qualquer. Nem que seja... Pedrinho Silvio, Lourinho Santos, pega a chave! A gente vai mudando o clima, gente, variando, bacana pra vocês. Alanzinho. Pra quem não conhece, eu sou o DJ Tonelada do magnífico Super Dinâmico. Agora! Amor, eu sou ex-tremendão Gilson, tá? Agora vai ficar sem ninguém. Amor, Eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de valeu. Para pra ver o quanto a... O nego drama e o draminha. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no meu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Caduca, caduca, vai, caduca. Mata essa sede, sede que é de nós. Quando tiver a minha, não sei quando lá. Tô com 40 já, pô. Bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Cadê as mulheres solteiras? Cadê vocês? Cadê os homens solteiros? Cadê vocês? Tem muita mulher solteira e muito homem solteiro, né, meu irmão? Não vai ficar olhando pra mulher dos outros, doido. Isso aqui é pra você pegar uma gata solteira, meu irmão, tá? Zé do Coco, sai fora, meu irmão. Assim, ó, vai! Olha minha galera do Itaqui, pensa comigo. Bora, Luquinha. Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela tonelada. E quando eu decido que vou te... Gordi! Você fala que me ama só pra me... Agora vai. Se você sentisse o amor do quanto que você sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me... Bora, Patrick! Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Canta aí, canta, vai. Você fica milu, milu, iludindo. E eu fico nu, fico nu, mar caindo. Olha, minha família loucos por farra. Tô aqui também, nosso parceiro Rafael Silva, Mateuzinho. E eu fico nu, fico nu. Ele tá fechado com o Gordinho hoje. Gordinho! Acende Pernambuco Júnior, que agora! Os moleques da câmera do futebol em peso! Um alô pra mim, pro Fael, Jean Ferreira! Canta, canta, canta! Mike, Smog, a Chave, Fábio, o Caio, Lourinho, Rodolfo, alô Pedrinho, pega a chave, alô Pedrinho, pega a chave, pega a chave. Tchau. Só quem gosta. Só quem gosta. Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar. Aí eu falo pro regala, só ele que gostou. Fogo no teu porronca, fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fala aí, meu irmão. Quem? Não entendi. Amanda Oliveira. Alô, Amanda Oliveira, tá com a gente. Só pra quem gosta de reggae agora, vai. Sabes tu, perigo, la la la la la. Sabes tu. Meu amigo em janeiro estava lá no Maranhão. Colônia Melito Uriaçu, foi muita onda. Os primos Wellington Silva, meu amigo Mãozinha, ele com as meninas da Portela. Alô, Botão, cadê você? O Wanderson tá te esperando. Essa aqui, baleia, ó. Hey, hey, hey. Só quem gosta, aperta, aperta, vai! Yeah, yeah. Pega o isqueiro. Toma, toma, toma, vai! World of reggae music and yeah. Olha o Jamaica aqui, o Jamaica, olha! Keep me rockin' with me data. Jamaica. World of reggae music and yeah. Alô, Evaí, da família Sem Gracina! Never left, never know, sir. Jamaica! É. Dança o reggae, Jamaica, vai! Hey, now just be nice and hold your space. Já é! Vai! I won't entertain no more disgrace. Out in the street, they call it murder. When rhythm's passing out your head. Esse aqui é o reggae mais tocado no Maranhão, ó. Com tonelada não tem frescura, a gente toca de tudo, meu irmão. Imaginando sua reação, segurando a minha mão, teu sorriso vai olhar. DJ Tonelada. Depois que tocar seu coração, se existindo não, vai se tornar um sim. Agora! Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o genro do seu pai. Quero ser o novo meu cunhado, só te peço isso. É o casal raiz. Deixa sua mãe virar minha sogra. E aí, Marcos Jairão, tá tudo certo aí, ó? Meu parceiro Marcos Jairão tá aí com vocês, galera da Caçaparra aí, mano. Essa aqui, ó, uma das mais tocadas do Maranhão. Mano, Alessandra! Do you believe in love? Alô, Francinha de Turiaçu, Maranhão! Regi de Primavera. Sem viver, sem o teu amor. Sem teu calor, não consigo. Família Real. Valeu! Quero você todinha pra mim. Quero te amar. No teu querer, Kane dos moleques da Kane do AVB. Bora tonelada! Bota pra cima! Lorena. É a Chamelo de agora! Joga a mão pra cima! Facção do álcool, o Evaído, Dara, Liana, W, Rafa, Arthur, Carla, Alessandrinha, Aliane, Lourinha, FB, também o Marlinha, FB, Jujuba, Leozinho, Claro e Yuri. O espaço sarro tomando. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Família Rock doido, dá propina com a gente. DJ Kug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Kug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? A família Al-Qaeda. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. Bora, Marcola aí, doida. Vai, vai, vai. Tá só na água hoje? Tá que nem o tonelada, né, meu irmão? Meu amigo São Pedro já começou a bater foto. Mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate. Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Sua bebezinha da Portela, Agência Pimentinha, Laucínio Wellington, Silva, GDM, Passat Moral, tá aqui com a gente. Bora, mãozinha! E aí, Dibólio, meu parceiro Sandro! Eu não sei porquê, mas essa música aqui eu acho que tu é doida, é. Essa aqui vai tocar e tá tocando. Entendeu? Todo mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, camisinha tá ok. Bota lá no rio pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Meu amigo Orlando do da Pará Ervas, ele, toda a família Milena. Tá todo mundo aqui, a Milena, o William, Larissa também, Ingrid, o Elton já tá na área. É Mícia, Mícia? Mícia Pimentinha, Luana Cardoso e Esther Santos também. Motora Maisino, empresário gordinho também tá na área, obrigado. Essa aqui, Dipa. Bloco Espaço Santo. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga. Não pega em mim que eu tô dando choque. Cabelo ok, marquinha ok. Biló do Mel, tá aqui. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga. Passa o soda pra aí. E quem é essa? É minha, é essa? Não, se tu não me der, eu não vou mais mandar alô pra ti. Tô brincando, tô brincando. Não cabe em mim, pra mim tem que ser P. P de porruda. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão. Passa o saldo pro Pina. Se ele te trombar, William da equipe. Uma bebê dessa nunca mais. Sacode? É? Uma bebê dessa. DJ Hugo Moraes. Uma e a Mayra. Nunca mais ele vai ter. A Mayra tá aí também. Vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Galera da GDM do Passat Monal. Nunca mais ele vai ter. Uma ai, bebê dessa, ai, uma bebê dessa. Uma bebê dessa nunca mais. Ai, meu Deus do céu. Uma bebê dessa ele jamais vai ter, né, mano? Uma água, tchá! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok. De 50 ok. A unha brota no bailão. O desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero. E o Tunelada vai mostrando que veio pra ficar. Todo tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso na cama você te dá prazer. E vai meu amor, vai. Eu vou beijar o seu. Vem com o gordinho, hein? Gordinho. Garanto que sua perna fica bamba. Gordinho pressão. Minha. Novinha, deixa eu sentir o teu sabor. Amanhã tem show do Gordinho em Benevides, vai ser bom demais. A ligada que tu pode ser só minha. Você que quiser acompanhar, deixa eu te chamar de a fanpage do Tonelada no Facebook. DJ Tonelada, tá bom? Vai me combinar. No Instagram também. Pode ser só minha. DJ Tonelada Oficial. E pelo WhatsApp 91321534 a gente manda os CDs aí pra galera. Bora Tonelada! E aquela nega, me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Alô, Apego Região, sábado de Aleluia, 11 de abril. Vem curtir, vem dançar, veste da reabertura da sede do Mangueirinha. Mega Furacão, DJ Fabrício Batino, DJ Clebson, o DJ da Sequência Venenosa, parceiro do Tonelada. Vai ser bom demais! Aquela nega! Oi? É? Fica à vontade. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não aliviou, posso fingir que estou bem. Mas os seus olhos não escondem de ninguém. Foi mal. Mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta. Que aquela nega Maurílio Fermé. Me diz como é que passa a esquecer aquela nega. É um mãozinho na cabeça. Mãozinha, você! Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. E aquela nega, aquela nega. Segue no comando do baile, ninguém fica parado. Vai segurando. Olha o solinho! Minha galera loucos por farra também, Doguinho. Minha família, vai, vai, vai. Meu paredão, convida a novinha pra ficar o rabetão. Já! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Vou convidar a novinha pra ficar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Kika, kika, kika, bate com bumbum no chão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, bate com. Quem vai curtir até terça-feira aí? Paredão, DJ Ed tá tocando. Joel Cardoso, olha o Bob, é um Bob da carreta Bob Sal. Chapuletei, chapuletei, ei, ei, Bob! Deixa de caô, o negócio é mandar facinho. E aí, minha equipe caça-farra aí com a gente, o Guilherme e o Sandrinho. Chapuletei. W Beat que produziu. Vai, vai, vai, uma barulho. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar pra... São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Quem é o outro? E o dono da... Tonelada. E o dono da quebrada. De novo, bebezinha da Mordela, já a galera lá. Não deixa... Do Propira, pronto. Deixa ela, para de cuidar. Em breve, lanche do Marcola também na Praça do Estrela. Lugar papo. E eu vou serrar todas, vou engordar mais um pouquinho lá. Dá a xereca pra poder dar a... Já! Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra padrão. Ela só dá pra padrão. Ela só dá pra padrão. As meninas! Tchan! Bora, Marcola! Bora, bora, bora! Bora, doida, P.U.! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo. Mega Furacão Morena jogando. Mega jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o Mega. Ano. Morena jogando, Leirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Meu amigo Louco de Farra tá aqui com a gente também. Obrigado, Louco de Farra. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Vai, vai, vai, vai. DJ Tonelada, a moral de Castanhal.